Amém. Boa noite, queridos. Paz de Cristo a todos. Aproveitando esse início, gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas é sempre um privilégio comunicar, compartilhar a palavra do Senhor, mas mescla também com um profundo senso de responsabilidade, né? E comunicar fielmente o texto sagrado. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 ao 47. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada uma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus amado, necessitamos, ó Deus, da Tua doce presença em nosso meio para compreendermos, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. Suplicamos que Tu desça, Senhor, sobre nós a Tua graça nesta noite, porque dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, desde no pensar nessa igreja, implantar essa igreja, eu e Moisés compartilhamos muito, a gente, desde o seminário, a gente vem tratando, Moisés passou por isso certamente, de pensar numa igreja que fosse uma igreja contextualizada, uma igreja que vivesse a palavra. Tanto é que o nosso lema é ser uma igreja bíblica, transformadora e missional. Então, desde o começo dos nossos primeiros dias, desde lá o colégio, passando aqui pela inauguração do nosso templo, nós temos falado bastante em cima disso, do que é ser uma igreja relevante para a sociedade, uma igreja relevante para o nosso bairro, não só aqui para a localidade próxima, mas para todo o Campo Grande e assim sucessivamente, para todos os bairros circunvizinhos. E assim como aconteceu no domingo passado, Moisés compartilhando um pouco do que aprendemos com o pastor Ronaldo Lidório, eu também fiquei muito aquecido com a palavra do pastor Ronaldo Lidório e me senti à vontade em também compartilhar um pouco do que tenho aprendido. E creio que, ao compartilhar esse pouco, né, do que a gente tem aprendido, eu acho que certamente nos ajudará a firmar mais os pilares, a revitalizar os pilares, para que a gente prossiga nessa visão de sermos uma igreja bíblica baseada nas escrituras do Senhor, ser uma igreja que não só prega, mas que vive os princípios bíblicos, e também uma igreja que, a partir do texto bíblico, a partir das Escrituras, viveu uma transformação e transpassa e transcende essa transformação para a comunidade, e também ser missional, levar o reino, levar esses princípios a qualquer esfera da sociedade. Então, acredito que o pastor Lidório ele tem muito a nos ensinar nesse propósito. E aqui no livro de Atos, nós vemos aqui que antes de falar do livro de Atos, nós podemos ver também que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele também fala ali claramente sobre a natureza de Cristo, a natureza da igreja. E ele fala dessas características dessa natureza, tanto de Cristo como da igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele, na verdade, ele expõe para nós a vivência dessa igreja. Então é importante que a gente entenda que há uma mescla, né, das cartas do apóstolo Paulo, né, em diante, a partir de Romanos, apresentando ele as características. O livro de Atos dos Apóstolos, ele deixa bem claro como viver essas características. Então, irmãos, nós vemos que a partir dessa natureza da igreja vivida no livro de Atos, nós acaba por concluir, e nós já bem sabemos, que a igreja ela possui a sua essência de ser sal da terra, ser luz do mundo, ser uma igreja que proclama o evangelho, que prega o evangelho, mas que, sobretudo, ela passa por adversidades que contrapõem essa natureza. Né? Nós vemos que a igreja possui essa natureza de pureza, de proclamação, de expor as características de Cristo, mas, sobretudo, ela também é atacada constantemente por forças, e forças principais que Paulo fala bem claro em Efésios, que são a carne, a própria carne, o mundo e o próprio diabo. Então, são essas três forças, elas contrapõem contra essa natureza que Cristo já depositou em nós como igreja, depositou em nós como seus servos, como seus filhos. E constantemente nós temos que lutar, temos que nos revestir da armadura de Deus, né? Dos itens da armadura. Precisamos, de fato, ter a fé como nosso escudo, ter a justiça de Deus como a nossa couraça, né, ter o capacete da salvação, de fato, e, sobretudo, ter a espada, que é a palavra de Deus. A partir da palavra de Deus que iremos combater contra essas forças, para que sejamos, de fato, por excelência, praticantes dessa natureza, viver de fato essa natureza. Então, nós vemos aqui que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito para nos dar um encorajamento para que, entendendo que Deus é quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, o próprio Deus ele deixou claro que é Ele quem pratica todas as obras que foram realizadas por intermédio dos apóstolos. Então, irmãos, isso faz com que, de primeiro, a gente nos revista de uma confiança em saber que é o Senhor que governa todas as coisas. É o Senhor que faz com que a igreja caminhe e caminhe com a segurança nele e confiando que a eficácia desse caminhar, a eficácia das ações, é o próprio Deus quem vai trazer esses resultados para a igreja. Não depende tão somente de nós. Então ele passa a ser um livro, bem claro, que é um livro que mostra o governo, o cuidado do Senhor Deus sobre todas as coisas e principalmente sobre a sua igreja. E também ele é um livro fidedigno, que nós vemos que ele já começa com o cumprimento de promessas. Aquelas promessas que foram feitas aos profetas, no caso aqui no capítulo 2, inicia com a promessa feita ao profeta Joel, e ela se cumpre aqui no livro de Atos. E nós vemos aqui que esse livro, ele nos mostra claramente que Deus é aquele que cumpre todas as suas promessas. Mas é bem verdade também que ele nos ensina que Deus não cumpre aquilo que ele não prometeu. E por muitas vezes somos tentados, somos seduzidos a encarar certos trechos da nossa caminhada, certos recursos que buscamos em nossa caminhada de trazer um sossego. Nós nos enveredamos por caminhos que julgamos ser caminhos de Deus, ser vontade de Deus. E lá pelas tantas, empolgados com as nossas boas vontades de querer ajudar, de querer contribuir, até mesmo coisas que saciam a nossa demanda, a nossa necessidade. E nós julgamos que essas tais coisas é a vontade de Deus, e nós queremos que Deus assine embaixo para que se cumpra essas coisas. E vivemos muitas das vezes em crises, entediados, porque nós não vemos as coisas acontecer. Mas isso nos mostra, nos leva a entender que nós precisamos, mais do que nunca, a todo momento e a todo instante, saber da vontade de Deus para a nossa vida. Então, para discernir bem o que é a nossa vontade, o que é aquilo que nos seduz e nos atrai, e saber o que é a vontade de Deus, aquilo que é o melhor para a nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos estar constantemente, cada dia, cada manhã de cada dia, nos prostrando aos pés do Senhor e suplicando que Ele revele a nós a sua agradável e perfeita vontade para nossas vidas. Essa é a necessidade que temos que suprir todos os dias da nossa vida, aos pés do Senhor, buscar saber dEle qual é a boa e perfeita vontade para nós. Então, irmãos, no livro aqui então, de Atos, nós vemos várias palavras que vão nortear todo o Novo Testamento, palavras que são importantes para que revelam essa natureza da igreja. Nós vemos aqui algumas palavras que vou citar, mas vamos ver, na verdade, três palavras especificamente. O livro de Atos fala da comunhão, que é uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que proclamava Jesus, uma igreja que vivia à base da pregação, e uma igreja que também dava testemunho, que vivia em oração constantemente. E apesar de termos esses elementos, apesar de termos essas características de igreja, nós somos sempre confrontados com essas forças que nos tentam nos impedir. Então, irmãos, um teólogo chamado John Knox, ele diz que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Ou seja, ele quer dizer aqui que nós, como igrejas, podemos conhecer muitas coisas. Podemos conhecer uma profundidade de coisas, inclusive a natureza da própria igreja em nós. Mas é possível que, apesar de conhecermos, nós não vivermos essa mesma natureza. Precisamos de um verdadeiro quebrantamento. Precisamos ser quebrantados para que se haja a transformação, para que de fato essa natureza seja verídica, seja notória na nossa vida. Então, precisamos suplicar a Deus sobre esse quebrantamento, porque nós vemos aqui que tão dependente que nós somos, por tão dependente de Deus para que faça tudo em nossa vida, nem o quebrantamento é possível nós decidirmos nos quebrantar, tão somente nos quebrantarmos. Precisamos suplicar ao Senhor que Ele quebrante o nosso coração, que Ele quebrante a nossa alma, para que de fato recebamos a transformação do alto, recebamos essa transformação para, de fato, expressarmos essa natureza, vivermos essa natureza que Cristo quer para nós. É a característica, é o DNA que o Senhor deixou para nós, a natureza da sua igreja. Então, irmãos, nesse texto que lemos aqui, nós vamos falar de três três características que falam exatamente dessa natureza de, da igreja que precisa ser vivenciada. A primeira delas, nós vemos aqui que a igreja de Atos, aqui desse texto, ela era uma igreja nascida, que foi nascida para amar e conviver com aquele que é diferente. Ou seja, a igreja, ela precisa, a igreja, ela precisava de entender o seu propósito último, que era amar as pessoas e conviver com as diferenças. No verso 44, nós podemos ver que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós vemos aqui no início do capítulo, nós podemos ver o início do livro, na verdade, que a igreja começa com os 12, a partir da pregação dos 12, ela vai crescendo. Aqui, antes do Pentecostes, ela já está aproximadamente com 100 pessoas, 120 pessoas aproximadamente. E logo depois da pregação de Pedro, ela já tem um estouro de quase 3 mil. E lá pelas tantas, lá para o final, ela chega, já está próximo aos 5 mil. As 5 mil pessoas convertidas dentro da igreja. Então a gente vê que 5 mil pessoas eram pessoas diferentes, convivendo entre si. Pessoas de culturas diferentes, de classes sociais diferentes, pessoas que tinham princípios ideológicos diferentes, mas que tinham uma coisa em comum: elas se converteram ao Senhor Jesus e conseguiam viver juntas por causa do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui uma igreja coinônica, uma igreja em comunhão, pessoas que iam sendo agregadas e pessoas que estavam num só coração, pessoas que estavam num só propósito, apesar das diferenças. Elas tinham o Senhor Jesus. E é da natureza da igreja ter essa característica, mas essa característica, na verdade, ela não é natural em nós. Ela é da natureza da igreja, mas precisamos lutar para desenvolver essa característica em nós, de ser uma igreja em comunhão. Então, irmãos, aqui o nosso pequeno grupo, nós já temos essa ideia. As diferenças de ideias e de gosto que temos. Precisamos entender que o que nos une aqui é o Senhor Jesus. É o propósito de sermos verdadeiramente cidadãos do reino do Senhor. Embora possuímos os nossos gostos diferentes, as nossas preferências, mas o que nos une é o Senhor. No verso 32 do capítulo 4, diz aqui na primeira parte: da multidão dos que creram, eram um só coração e alma. Ou seja, todos aquela massa de gente que iam sendo agregados, eles eram unidos em um só coração, em um só propósito, em um só sentimento, um só plano. O plano era servir ao Senhor Jesus e viver para a sua glória, independentemente das suas diferenças. Então, essa é a natureza que o Senhor quer para nós. Eles tinham um só coração, um só pensamento. E um dos maiores desafios da nossa igreja, na verdade, não só da nossa igreja local, mas da igreja de Cristo, é viver em franca comunhão, é viver numa comunhão sincera, tendo, de fato, a noção das diferenças e podendo suportar as diferenças um do outro. Então, né, a gente sabe muito bem que cada um aqui de nós possuímos diferenças musicais diferentes, diferenças, preferências de cultos, de jeito, de decoração, mas, na verdade, a gente pode muito bem suportar diferenças um do outro com o único propósito de vivermos para a glória do Senhor, vivermos a vontade de Cristo para as nossas vidas. Então, irmão, esse é um desafio que precisamos romper a cada dia. Precisamos entender a cada dia que precisamos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, apesar das diferenças. Então, irmãos, no verso 46 também vemos que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Esse viver aqui unânime no templo, ele expõe aqui aquela tradição de culto, aqueles que tinham o templo uma referência de culto. Eram aqueles que a gente podia dizer que eram os mais tradicionais, enquanto que aqui os de casa em casa eram aqueles irmãos mais contemporâneos, aqueles que gostavam de uma coisa mais light, independentemente de tradições. Ou seja, nós trazendo para os nossos dias, para o nosso momento, poderíamos ilustrar aqui que seria aquele irmão que gosta de louvar o Senhor de um modo mais tradicional, com menos ritmo, com a música mais simples, talvez tocada somente por um piano. E, por outro lado, aquele de casa em casa pode simbolizar aquela pessoa que gosta de um ritmo musical mais avançado, que gosta já de uma batera, de uma guitarra. Enfim, e aqui o texto mostra bem claro que todos estavam unânimes juntos. Tanto o grupo que gostava de um som mais ritmado louvava a Deus no templo juntamente com os tradicionais, e os tradicionais aqui com os irmãos, louvando mais à vontade, mais aquele som de violão, de ritmo, enfim. Eles conseguiam, por causa de Cristo, viver as diferenças e romper com as diferenças. Então, irmão, o que esse texto nos ensina é que nós precisamos perseverar unânimes na união, no propósito de servir a Cristo, se é que, de fato, somos de Cristo e queremos levar as boas novas de Cristo ao nosso redor, ao nosso derredor. Então, irmãos, esse é um dos problemas. Não é fácil. A gente fala assim, não é fácil. Sabemos que as diferenças, às vezes, confrontam, trazem choques, mas é necessário que a gente possa romper com essa questão olhando para Cristo. O foco tem que ser a Cristo para que nos ajude a caminhar juntamente de mãos dadas nesse propósito de glorificar ao Senhor. Então nós vemos aqui esse sentido aqui de cada um viver a sua preferência, esbarra pela uma questão que a gente pode levar que é o mal do nosso século, que é a questão do narcisismo. O narcisismo é o reconhecimento de que nós somos belo, que eu sou bom, e não só isso, que os outros têm que considerar que eu sou bom, que eu sou o cara. Esse é o mal que cada um de nós somos tentados e esbarra por onde quer que andamos hoje em dia. Então, irmãos, existem muita gente fazendo muita coisa boa, mas com motivações erradas. Motivados por um egocentrismo, motivados pelo tapinha nas costas, de ser reconhecido pelo próximo. E quando isso não acontece, a pessoa debanda. Pessoas que entram pelas portas da igreja adentro, querendo que o louvor seja do jeito dela, querendo que a decoração seja do jeito dela, a palavra seja decorrida, seja pregada do jeito dela. Se não for do jeito dela, ela vai embora. Enfim, pessoas que estão preocupadas com situações externas esquecem do propósito. Então, irmãos, precisamos abrir os olhos contra esse narcisismo. Precisamos entender que o Senhor nos chamou, nos tirou desse autosserviço para o serviço dele próprio. Então, irmãos, precisamos buscar a comunhão plena com os irmãos, para glorificar o nome do Senhor. Um exemplo de comunhão que eu ouvi do Ronaldo Lidório desde uma outra ocasião que eu estive com ele, foi a partir de um congresso de indígenas que ele promoveu no final de 2008, onde foram reunidos ali cerca de 1.500 indígenas nesse congresso. E lá pelas tantas, no momento do culto, no momento da reunião, eles decidiram fazer a Santa Ceia, E a Santa Ceia, dentro da cultura indígena, eles usam o açaí no lugar do vinho e o biju no lugar do pão, porque no pão nem sequer, existem índios que nem sequer conhecem o que é pão. Então, eles, dentro dessa cultura, ele percebeu que ali estava presente 49 etnias, eram 49 grupos que não se comunicavam entre si. 49 grupos, línguas diferentes que, eles, apesar de não se falavam, eles estavam juntos ao redor da mesa, se abraçando, glorificando ao Senhor, tendo ambos, tendo todos eles, tendo Cristo como algo em comum na vida deles. Eles amavam a Cristo verdadeiramente. Então era possível, esse exemplo mostra o quanto que é possível convivermos com aquele que é diferente de nós por amor a Cristo. Porque assim Cristo quer de nós. E a segunda característica que podemos aprender aqui nesse texto é que a igreja aqui de Atos era uma igreja que proclamava o Evangelho do Senhor Jesus, mas também testemunhava, também ela vivia esse Evangelho que pregava. Ou seja, tudo que eles pregavam de púlpito, que falavam entre si, que era ensinado entre si, eles praticavam aquilo. Então, irmãos, no verso 40 e 41 nós vemos isso. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então, irmãos, nós vemos aqui uma igreja que prega e uma igreja que dá testemunho, uma igreja que vive o que prega. Né? Nós podemos até esbarrar, talvez já passamos por isso, dessa eclesiologia dividida. Igrejas que vivem em extremos, ou seja, igrejas que se preparam muito para o trabalho externo, a igreja que é bem ativista no social, no meio social, igrejas que têm missionários, que sustentam campos missionários, mas é uma igreja que não vive o que prega. Ela, de fato, ensina as escrituras, sabe fazer o trabalho, mas ela em si mesma é uma igreja fechada para a vivência dessa prática. E outros extremos são irmãos piedosos demais, irmãos que querem exercer, viver a comunhão com Deus intensamente e se fecham para o serviço. Os olhos estão fechados para as necessidades fora da igreja. Então, irmãos, é necessário lutarmos contra essa natureza, porque é da nossa natureza nós não enxergarmos a necessidade do próximo, olharmos para dentro de nós mesmos e vermos tão somente a nossa natureza. Então, a natureza do próximo não faz muita diferença para a minha vida. O que me interessa é o que me interessa. Então, irmãos, precisamos lutar. É possível nós passarmos até vindo para a igreja, nós passarmos 50, 100 vezes por um lugar ao longo do ano, ao longo do nosso trabalho, enfim, passarmos por aquele lugar, vermos, olharmos e vermos as circunstâncias, mas não enxergarmos as necessidades ali. Fazemos vista grossa para muitas necessidades que nos rodeiam. Então, irmãos, precisamos, de fato, viver aquilo que pregamos. Então, irmãos, é necessário que sejamos uma igreja que prega com exatidão, com precisão, ao ponto de ensinarmos, de aprendermos e ensinarmos o que aprendemos e vivermos aquilo tudo que estamos ensinando. Então, é uma igreja segundo o coração de Deus, aquela igreja que faz, que não só fala, mas aquela igreja que faz. Nós vemos aqui no final do verso 41 que eles pregavam e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Ou seja, uma igreja que fazia, que mostrava diferença. Uma igreja que dava resultados. Mas resultados não para se estufar em si mesmo, mas para a glória de Deus, para o reino. Então, irmãos, é necessário viver de fato segundo o coração de Deus. Então, irmãos, um exemplo que temos aqui, que tem das missões Portas Abertas, um relatório das missões Portas Abertas, fazem todo ano, né? Tem um exemplo de um juiz federal da China, que ele era cristão, e na China pode ser até cristão, mas não pode pregar o evangelho. E lá pelas tantas da caminhada dele, entendeu que ele precisava ser mais ativo. Então ele resolveu pregar, botar a boca no mundo e pregar o evangelho. E poucos meses depois ele foi preso. E para mostrar para os cristãos que eles deviam anular essa ideia de proclamar o reino, proclamar Cristo, eles tinham que dar uma prisão exemplar. Então prenderam aquele juiz num horário comercial, no meio da cidade onde era mais movimentado. Prenderam ele na sua casa, eles iam prendê-lo no outro lado da cidade, teria que atravessar com ele a pé pela cidade para que mostrasse a todos o resultado de quem pregasse o evangelho. Então, aqueles soldados que conduziam, aqueles policiais que conduziam o juiz até a prisão, eles estavam de cabeça baixa, envergonhados, e o repórter que relatou para Portas Abertas, ele conta que também toda a população estava de cabeça baixa, envergonhada com aquela situação. Somente o juiz federal, com as suas mãos algemadas, ele, por hora, ele erguia os braços e dizia: eu amo o Senhor Jesus. O que me faz sentido de viver o evangelho é eu amo o Senhor Jesus. Não tem sentido eu viver uma coisa para mim e não mostrar, mas eu amo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a razão da minha vida. Então, diz o jornalista que nunca em toda a história da China o evangelho foi pregado tão bombasticamente. Nunca houve tantas conversões após aquela prisão. Então, irmãos, é necessário entendermos. O terceiro ponto é que nos mostra aqui o texto, que era uma igreja. A terceira característica era uma igreja que servia a partir da percepção ao seu redor. Ou seja, à medida que eles percebiam na caminhada a necessidade, eles discerniam essa percepção e trazia o suprimento de necessidades. Ou seja, no verso 45 vemos isso: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja que não estava restrita, mas era uma igreja que estava do lado de fora enxergando as verdadeiras necessidades. Uma igreja que tinha compaixão pelo próximo. Uma igreja que via as demandas da sociedade, estava presente atendendo, sendo uma igreja de fato relevante. Então, uma das maiores necessidades da nossa igreja é de termos de fato os nossos olhos abertos para tais necessidades. E nós temos essa dificuldade de enxergar, e para isso nós precisamos que de fato o Senhor abra os olhos do nosso coração. E essa oração, na verdade, a gente canta até nas nossas canções: abre os olhos do meu coração, que eu quero te ver, Senhor. Mas à medida que o Senhor abrir os olhos do nosso coração, esse abrir de olhos do nosso coração, ele nos compromete. Porque ao abrir os olhos do nosso coração, nós precisamos ser sinceros nesse pedido e também incluir que o Senhor capacite as nossas mãos para trabalhar após enxergar. Que não adianta tão somente enxergarmos as necessidades, ter o coração aberto para a necessidade e não fazermos nada. Então, o que nós podemos fazer nesta noite? Orar ao Senhor, pedir para que Ele abra os olhos do nosso coração, e não somente isso, que Ele capacite as nossas mãos para trabalhar, para atender às necessidades, para ser de fato igreja, ser sal da terra e luz do mundo. Então, irmãos, para fechar aqui, nesse relatório de missões, existem no mundo hoje cerca ainda de 2.222 povos que nem sequer ouviram o nome de Cristo, apesar de toda a mídia que a gente conhece. E 890 desses povos, eles são fechados ao Evangelho. Ou seja, se o Evangelho entrar, ninguém se converte. Né? Tem casos de ter uma frente missionária de há mais de 50 anos e nenhuma alma se converteu, nenhuma pessoa se converteu ainda. Então, irmãos, Lidoro, ele teve visitando, ele viu que, visitando três desses povos, ele viu que, de fato, é muito difícil entrar. Tem uma missionária que ele conheceu em particular, que chegou a traduzir o Novo Testamento na língua de um povo, ela está lá há 42 anos e não houve sequer uma conversão ainda. Aqui no Brasil, existem mais de 500 mil ciganos da etnia Calon, que é uma etnia chilena. São os ciganos que nem sequer têm uma língua ágrafa, nem sequer têm uma escrita para o seu vocabulário. E existem cerca de 12 mil ribeirinhos, população ribeirinhas, que também não têm acesso, nunca ouviram falar o nome de Cristo, aqui no Amazonas. A gente fala aqui, o Brasil é imenso, mas aqui no nosso país. E um relato aqui que me chocou, que me chamou muito a atenção, é que nas grandes cidades, no nosso meio, os menos alcançados são os ricos dos ricos e os pobres dos pobres. É uma classe, parece que no meio o evangelho tem chegado, tem se propagado, mas nos extremos da pobreza, onde é difícil nós sequer olharmos, quem dirá nós irmos até lá, é difícil a penetração do evangelho. E, por outro extremo, os ricos dos ricos, aqueles que se fecham em seus condomínios, aqueles que se fecham nos seus glamouros sociais e que dificilmente conseguimos entrar. Então, irmãos, há uma necessidade muito grande ao nosso redor. Há, de fato, necessidades extremas que às vezes está do nosso lado e nós não temos enxergado. Há, de fato, necessidades que precisamos ter os nossos olhos abertos e as nossas mãos capacitadas pelo Senhor para fazermos algo pelo Senhor, para a glória do seu nome. Então, irmãos, eu queria só fechar aqui com uma frase baseada naquele filme Terra Selvagem, que conta a história do missionário Jim Elliot, que esse missionário é um norte-americano, ele se formou até juntamente com Russell Shedd veio para o Brasil, e Jim Elliot foi para o Equador trabalhar com os índios Alcas. E os índios Alcas eram os índios hostis que já havia tido confronto com o governo tentando civilizar, tentando expandir fronteiras, e eles tendo choques vorazes contra o governo. E ele decide trabalhar com aquele povo, e ele percebe ali pelas tantas, ele percebe as ameaças, a pressão, e ele manda uma carta para sua igreja pedindo que a igreja o cobrisse com oração, que suplicasse de fato pela vida deles, que Deus tinha um propósito com eles. Então a igreja manda uma carta para ele: Jim Elliot, volte e vem aqui, você com toda a experiência, você vai capacitar 100 pessoas, se Deus levantar assim os 100, você capacita e envia 100. Vem um e volta 100 para o campo. E Jim Elliot responde a eles, dizendo: pô, vocês não entenderam o que eu escrevi para vocês. Eu não estou aqui no meio dos Alcas pela minha vontade. Se eu pudesse, eu não estaria aqui. Estou aqui em obediência ao Senhor Jesus. Está claro a ordem do Senhor Jesus na minha convicção. Estou aqui em obediência ao Senhor. E ele manda uma frase que, desde o meu início de ministério, de seminário, mexeu muito comigo. E ele diz isso para a igreja dele: vivam de tal forma que, ao chegar o dia da sua morte, vocês não tenham outra coisa a fazer a não ser morrer. Ou seja, vivam de tal maneira intensamente para a glória de Deus, que quando chegar o dia da sua morte, você não tenha mais nada a fazer para o Senhor, porque já foi feito. Cerca de 3 a 6 meses depois, se não me engano, eles, numa investida lá de tentar se aproximar, eles foram flechados e todos eles mortos pelos índios. As famílias voltaram, os seus filhos pequenininhos com as mães viúvas. E esses filhos receberam um chamado de Deus, se prepararam teologicamente, se prepararam para o campo missionário, e eles entenderam que deveriam voltar para onde os pais foram mortos. E lá, dessa vez, quando eles chegam, os Alcas os recebem, recebem o evangelho e se convertem. Grupo de indígenas se converte. E um relato muito, muito marcante é que diz que um filho desse, o filho de Jim Elliot, ele, ao batizar os índios, um grupo para ser batizado num daqueles rios, quando ele levanta a voz em oração, agradecendo a Deus e batizar o indígena segura o seu braço, o impede de ser batizado e diz para ele, Jim Elliot, fala o nome do rapaz, né? Foi eu, quero fazer uma confissão a vocês, fui eu que matei Jim Elliot, seu pai. Foi eu que flechei o seu pai diretamente. Teve muitos índios envolvidos, mataram os outros, mas eu diretamente matei o seu pai. E aquele filho do missionário, filho do Jim, diz para ele, mas o sangue que me lavou, o sangue de Cristo que me lavou, lavou a você também. E ele batizou os outros. Aqueles índios hoje são, em meio a tribos indígenas, são os grupos que mais evangelizam. Eles andam por aí afora testemunhando, dizendo que vale a pena fazer o que Deus deseja que façamos. Eles testemunham ardentemente entre outras tribos. Em outras palavras, vale a pena viver a natureza da Igreja de Cristo, a Igreja, a natureza que Ele propõe para cada um de nós, na Sua palavra. Ser uma Igreja que tem comunhão, ser uma Igreja que vive, apesar das diferenças, vivem unidos. Ser uma Igreja que prega a palavra e vive o que prega. E ser uma Igreja que trabalha, que faz a vontade de Deus. Então, irmãos, que o Senhor fale a cada coração nesta noite. Que cada um possa, de fato, entender a natureza da Igreja e vivenciar essa natureza. Amém? Vamos ficar de pé. Chamar o pastor Moisés para orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Nós queremos, Senhor Deus, ter uma comum unidade, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, que Cristo seja a centralidade, Senhor Deus, da Igreja. E não queremos, Senhor Deus, facções, grupos divididos. Mas queremos, Senhor Deus, um único povo que se apresenta a Deus o Pai por intermédio de Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, coragem, intrepidez, um espírito, Senhor Deus, para que possamos, Senhor, renunciar, Senhor Deus, os prazeres, o conforto da vida e até mesmo aquilo, Senhor, que é legítimo, Senhor, por amor a Ti, Senhor. Para que todas as coisas, Senhor, as boas, as inofensivas e até as prejudiciais, Senhor Deus, não ocupem, Senhor, a centralidade do nosso ser, mas que tudo, Senhor Deus, seja meio, instrumento, através do qual nós possamos, Senhor, cumprir a vontade de Deus em Cristo Jesus. Senhor amado, torna esta igreja, Senhor, proclamadora do Evangelho, da Boa Notícia, que nós não nos estufemos, Senhor Deus, e não confinemos, Senhor, esta mensagem, esse tesouro, Senhor Deus, simplesmente a nós mesmos, mas que tornemos conhecida a Tua Palavra, esse tesouro inestimável, Senhor, a todos, Senhor Deus, que dele necessitam, Senhor. Receba o nosso coração, o nosso perdão, o nosso arrependimento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.